20, Bravo Delta, mantenha a posição, aguarde para decolar. Luna 396, após o ETAP, desce para 2.000 pés, o ajuste na 0 no outro e reporta estabilizado na LS que se revista na 0. Após o ETAP, 2.000 no 0 no 8, reporta a estabilizada, F3. A sua esquerda, na vertical de buraquinho, fazendo sobrevoo até o Oscar Zulu, reporte ISO. Já avisou a coronavia na nossa posição de 9 para 10 horas. Seguinte, então... Mantenha a escuta da torre e aguarda para transferência o Bravo Mike. Agora. Você, Oscar Zulu, visual com ultraleve, decolou agora da pista 1-0. Visual com a aeronave. Ok, então visual mantendo separação com a mesma. Mantenha a escuta da torre, o hotel Oscar Zulu. A torre até a gente, até o Oscar Zulu. Bravo Mike X-Way, já separação com tráfego, o helicóptero. Chamei o controle 128, tem uma boa viagem, Bravo Mike X-Way. Bordo 08, uma boa, parava mais que tiver. Bravo Delta, decolagem autorizada, pista 97, 120 graus, 12 nós. S mantém 4.000 pés, o ajuste no 0 no 8, no 807. Vai manter o 8.7. Olho Salvador, o campanha uniforme Bravo, Mike X-Way. Confirme. É o Bravo, Mike X-Way, decolador no 0, ingressando corredor forte. Papa e uniforme Bravo, Mike, X-Ray, corredor forte, Uno Mil Pés, confirma? Afirmativo. Bravo, Mike, X-Ray, quando possível, confirme o estimado para a terminal Aracaju. Estimado para a terminal Aracaju, 1655. Gente. Juliette, Bravo Delta, da escola 134, sai da Coral, controle 128, tem uma boa viagem. 120, acima 8, grato. Na 6317, autorizado táxi até ponto de espera, via Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre de frequência 1-8-95, altímetro 1-0-8. Via Índia, Alfa, ponto de espera, 1-8-95, 3? 4-3. Ok, livre. Tá livre para seguir até o aeroporto. Reporte na final para o pátio 3, vertical de Lauro, hotel Oscar Zulu. Vertical de Lauro, na final. Então, só um instante, por gentileza. Eu tô com o 37 da Globo, já tá pronto para taxiar aí à sua esquerda, vai passar a calça, ok? Ok, eu vou chamar completamente pronto aqui. Bravo Delta, confirme. Prossiga conforme autorizado. Bravo Delta. Autonomia de 2 horas, alterna Aracaju. Informa que tem um cachorro no pátio ali por volta da posição 7. 349, ciente. Coordenaremos com o infraero. Após autorizado táxi até ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8-95, altímetro 1-0-8. R-18, autorizado táxi, via pátio e Índia, vai chamar R-18-95, voa 649. Matil, o infraero já está ciente do cachorro, táxi com cautela, caso não tenha condições de taxar por conta do animal, mantenha a posição na sequência na... conforme é isso aí, ok? Tá, ok. Nós vamos seguir aqui avaliando a situação, ok? Obrigado. Olá, Salvador. Boa tarde. Eu estou 3 anos. Está pronto para a utilização de cópia. 3-4-0 para Guarulhos. Fazer a informação. 5956, chame o Centro Recife. 1260, 1288. A viatura, por gentileza, com apoio? Já foi solicitado com a infraero, ok? O hotel Oscar Zulu. Obrigado, grato aí. 895. 1-1-895, 396. Salvador, Oxanel, 3-2-1. Tá pronto agora. 621. Estimado para terminar Aracaju. Estimado para Aracaju, 1950, senhora. Foi passado o local, perdão. Quem? 95. Correção, 1895. Correção, 1895. Torre Salvador, gol no 396, boa tarde. 3 milhas do Índia Fé, estabilizado visual. No 396, boa tarde, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 96. Doutor Bravo, Mike X-Ray, possibilidade de ascensão a 3 mil pés dos corredores? Confirme para o controle. É o Bravo, Mike X-Ray, possibilidade de ascensão a 3 mil pés nos corredores? 3 mil pés da presente, Bravo Mike X-Ray. Confirme, vai prosseguir para Maceió a 3 mil pés? Afirmativa, a princípio seria 3 mil pés no meio final. Qualquer coisa informa, senhorita. Gente. Responder 5132, stand 3155. Dan 3155, corrigindo, Dael Leda, após eu te escutei. Dael Leda, eu para que a gente, senhora. Gente, Bravo Mike que se rei. Livre pouso no 0, no 30 graus, 10 nós, 1018, 1019 agora. Livre pouso na 1-0, com 1019. Chanel 6327, decola aos 38, controle 128, boa viagem. 128, boa, 6327. Delta, cheque em modo Charlie, não recebo mesmo. Baixa, Cata. Controle Salvador, uma boa tarde, o Chanel 6327, decolado, se escuta, Del Leda. Chanel 6327, contato radar, sobe, mantém o nível 180, da presente Leda, após Leda e Leão. Em subida para o 180, na presente Leda, após Leda e Leão, 6387. Passarina 2230, Centro Recife, no 288. 1288, passarina 2230. Gol no 807, após pelo, desce para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 8, reporta estabilizado na LS, que se rida pista no 0. Após pelo 2 mil, reportar estabilizado na LS, gol no 807. 50, já na Goiânia. Na 6321, autorizado táxi via Pate 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8-2-9-5, altímetro no 0 no 8. Pationo, Índia Alfa, ponte espera de 2950, 329. Oi, Salvador, bom nome 649, está no ponto de espera da 190, pronto para decolagem. 649, boa tarde, após a passagem do gol na curtíssima, alinhar e manter. Após o pouso do gol, aqui mantém 190, bom nome 649. Então, 3217, acione a identificação, chegada bom, se desce, mantém o nível 060, ajuste no 08. 08. Para que pátio? O Alfa Charlie, confirme estimado para pouso. Já fez a notificação, o hotel Zulu? Tem frequência livre. Que horas? 18h15, só um instante. O hotel Casulou chama o sol 219, ok? Aguarde a autorização. Mantenha a escuta do sol. No 396, solo aos 4, 1 na direita. 121, décima nova aí. Direito 1219, gol no 396. ataque autorizando Alfa e reporte antes da ataque Sage Left, portão 0162. Segue Alfa, reporte antes da Juliette, guardando 62, ano 3, avanço. Vou no 649, decolagem autorizado, no 20 graus, 12 nós. Decolagem então, na zero, vou no 649. Autorizado para excepcionar. Reporte pronto para ataque. Enquanto o senhor chamou, eu estava com o ANS na linha. Informou que a última notificação que tinha era só para 17h45 mesmo. Eu já tinha visto aqui, uma vez que pousou no Parte 3, eu já imaginei que fosse para enrimar. A gente já tinha no sistema aqui 17h45 e não recebemos mais 18h15, ok? Torre Salvador, muito boa tarde. Gol ONU 807, estabilizado na 10. Baixar travado. Respondi pro resto da minha vida. Então, pra maior segurança sua e minha, eu vou solicitar que o senhor entre em contato com essa, por gentileza. Desculpa aí, mas infelizmente fica complicado pra gente aqui. Papá Romeu, Oscar e Uniforme Delta, pra Barra Grande, tá no pátio da Aristarco. Pátio 37, só um instante pra copo, por gentileza. Acho que o uniforme Delta reporte para Fokker, correção para Push. Pode que o uniforme Delta guarde para Fokker, autorizando o treinamento na mesma posição. Na pista de táxi, né? Era na pista de táxi, na Alfa, é isso? Prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés o altímetro 1019. 3019. Tá, 315, sim. Autorizado, é isso. Está na frente do Mari. Só prosseguindo na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, 1019 ao altímetro. 1019, 4 mil. Considere a última informação de pouso. Inicie a aproximação perdida, o vento não 30 graus, 12 nós, devido a um cachorro próximo à pista, ok? Sim, iniciou a aproximação perdida, gol no 807. Xené 6321, 945, controle no 208, boa viagem. 208, obrigado, 6321. Meio portão meia dúzia. Meia dúzia, certo. Bravo Mike X-Ray. Reporte 2-0 milhas fora. Salvador, Oceaner 6321. O Oceaner 6327, instrução do centro Recife, nível 220. Não tem condição de manter o 160, é o pro 6327. 101, não prossiga. Controle Salvador, Gol 807, iniciou a aproximação perdida, mantendo para o 1101, mantendo 2000. Subo para 2000 pés, aguardando vetores para nova aproximação, Gol 1807. 1807, nós temos uma formação aí aproximadamente 6 milhas à frente, solicito uma vetoração para livrá-lo. 1807, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chama torre, frequência 118, visto 95, altímetro 1019. Ciente 1019, está emissão para a próxima hora, ponto de espera. Está no Gol 396, está mantendo posição aqui, frente ao 62, depois eu estou treinando para ver aqui. Gol, ciente, coordenaremos com a Infraero. Na decolagem, suba 320, saída Arbor. 320, Arbor. O TAM 3217, qual é a informação de pista impraticável devido a cachorro na pista? Ok, Congonhas, hein? Programa é a navegação fazendo órbita em Pelô a 4000 pés, o TAM 3217. Órbita 4000, aguardando o cão. Guardião. Puxa, né, 6327. Sube, mantenha 180, chamando Centro Recife, 1251, alterna 3325. 10180, chamado Recife, 1251, 3325. Controle, o Gol 1807, está mantendo a proa 2020, à esquerda e à direita, lá na frente. Copiado, informe quando livre de informações, comandante, para iniciarmos a vetoração. É moderado, nível moderado. Salvador, pode confirmar para o L5-7-9, curva esquerda na órbita? Para a esquerda, comandante. Execute órbita para a esquerda, o L5-7-9. Órbita pela esquerda, obrigado. Contra o Salvador, guardião 01. O Gol no 075, pista 10 impraticável. Previsto órbita na posição ITAP, nível de voo 050, o Gol 1075. Guardião 01, prossiga a 500 pés, setor noroeste, confirme quantas milhas. Escuta permanente, Guardião 01. Gente, 01. Torre, 5627. 5627, boa tarde, mantenha um ponto de espera. Novembro, senhor Novembro, acione o padrão transponder e chame para decolagem. Ok, então, da presente, chame a torre em 1-1-8-95, toma curva à esquerda para o 285. Salvador, Barra Grande, decola a pista 1-0, vai curvar à direita, acione o transponder 0165, o controle 1-20-8, a torre 118-95, decola a pista 10, curva à direita, sai inicialmente restrito 1.000 pés até o farol da Barra, ou liberação do controle para acender então ao 065, conforme solicitado. Pátio 3, o POT ali. 04? 04, livre sinal, chame táxi nesta frequência Oscar e Uniform Delta. Afirmativo, conforme. Então, táxi autorizado à esquerda e chame para ingresso do pátio principal. Azul 4118, aguarde cópia. Solucionar o problema. Ok, está aguardando aqui, Salvador para Confins via Topezulu 196. Nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5160, controle de frequência 120.8. Azul 4118, cotejamento correto, reporte pronto para puxar a sana. Esquerda para o 245, boa noite, 07. 4 horas, 228, autonomia. 182, 4 horas, com galeão, confere? Afirmo, senhor. E táxi lento, até através do portão 62, deixando para prosseguir, por gentileza. Estamos com a viatura em ferro em... Vistoria na pista 1028 devido a um cachorro que ingressou na pista. Certo, então tá lento até através do portão 62, na sua escuta. Falta 31, 77. Tapar o meu Oscar e uniforme dela, tá escuta? Saero não tá procurando o cachorro na pista, hein? Matheus, tá lá, tá lá. Eu desfile, meu desfile lá, ó. Aí vamos ver se ele libera aí. Já temos aprovação, só um instante, Confins 360418. É o número 1 para 4. O azul 418 seria pronto para puxar perto do mesmo? É da Euleda, após Leda, direto posição bridge, onde intercepta a Pesulu 36 e o restante conforme a rota do plano. Saman? Olha, pela posição top. Afirma, ativo. Afirma, ativo, ele vai realizar a reunião. Gente, o senhor é o número 2, ok? Após a liberação na pista, será o número 2 do voo 1807. Webjet 5729 é o número 1, TAM 3217 é o número. Corrigindo, é o número 3, TAM 3217. Ok, eu tô com bom combustível também, uns 20 minutos eu posso esperar, final OPA. OPA do 3217. Já tá na frente. Gol 1075 é o número 4. Ciente, número 3, gol 1075. Gol Web 5729, a torre acaba de informar a pista liberada, tem condição de aproximar direto? Afirmativo. Prossiga então, tá visual cabeceiro no zero? Afirmativo, visual. Torre agora 18 decimal 6, corrigindo, 18 decimal 95, Web 5729. 095, obrigado. Voo 1807 não será mais necessária a órbita, na posição toque. Prosseguindo agora sobre vetoração radar, curvando à esquerda para o A220 limitado pelo curso localizador. 220, limitado pelo curso localizador, voo 1807. Vou ficar com pessoas a bordo. 1080, e chame agora o controle de Léo 120, decimal 1. 1807 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 145, reporte estabilizado. 145, reporte estabilizado, 1847. Presidente, Guardião 01, chame Torre 198, decimal 95. Prossiga, Tripe. Pois é, aeronave, está na final aí, já está liberado aqui. Afirma, após aeronave na curta, alinhar e manter o 5627. Ok, obrigado. Guardião 01, no... prossiga. Ok, não interfira com isso, né, na 17, né, na 10, está livre, vou seguir para o pátio do Grael, no 40 graus, 10 nós, Guardião 01. Próxima 8, a torre 10895, transponder 5052. Necessário, o 1075. Santa 3217, abandone órbita, prosseguindo agora sobre vetoração radar, curvando à direita, na proa 155, desça para 2000 pés. E reporte estabilizado no curso do acreditor. 2.905, reporta 3207. Prosseguindo agora sobre vetoração radar, curvando à esquerda, proa 010. Desça para 3.000 pés, 1.07, o altímetro no 019. 010, seguindo 019, acionamento. Ou táxi já acionado, torre da presente 1895, altímetro 1019, formação em curso a Vito, boa viagem. Gilete Vito, tchau. Boa viagem. Fala, Gilete 1719, levou. 5729, táxi autorizado à direita via Alfa, chame antes da táxi Juliette, portão será o 02. Afirmativo, Alfa, reporta 0 Juliette, portal 02, 3155, táxi à esquerda até o ponto de espera, contorno no terminal, a retaguarda do Saitense no ponto de espera, boa viagem, tá 3155. Obrigado, tem livre táxi então, contornando aqui o parte de esquerda até a retaguarda do Saitense, 3155, até o ponto de espera da Avisão, boa tarde. Vitor Charlie, livre táxi até a Taxiway Papá, reporte para ingresso. Em Cairo, Serra Vemo Charlie Lima. Ok, uniforme Delta, mantenha o ponto de espera. Papa Romeo, Zulu, Foxtrot Romeo, controle. Juliette, Vitor, Charlie. Livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Prossiga na chegada Mari, desça e mantenha o 050. 050 na Mari, 5482. Voo no 075 para interceptar o curso localizador, direita pro a 045. Reporte estabilizado. O voo 807 é, na final, baixado e travado. 1-0. Passou externo, completa a IRS X-Ray, chamando torre 1-8-3-9-5, voo 1-8-0-7. 1-8-0-7, grato, bom trabalho. 0-1. Grato, grato, grato. Fechando a nossa próxima ideia, quer me ajudar? Metrô no 0-9. 15-9. Livre pouso para o gol 807. Portal 02. Certo, no departure, climb maintain 130. And fly direct, conde position. Conde position, trip 5627. Turn left direct to conde, test section, and climb to 130, trip 5627. 3217, visual localizador. 3217, completa ILS X-Ray, chamando torre 1 no 8, decimal 9. 3895, boa.